rota livre de decolagem da 35, vento de 280 graus com 2 nós. Você acionou e já está pronto para a autorização. Tá livre o seu táxi, vamos aguardar só a decolagem aqui do Romeu Golfito para pagar sua conta, ok? Ok, tá deixando o táxi então. Romeu Golfito decolado aos 4-0, chama agora o controle em 19-35, tenha um bom voo e um ótimo dia. Center, frequency 128.8, is unable 133.25. Decola lá no 7, curva à direita, perdão, sai da coral, transponder 0260, controle em 1935, proteja. Correto, controle só 1935, está livre já o táxi, ingresso, chame alinhado pronto na 17, o Golf Sierra. Golf Sierra, controle 1935, vai iniciar o táxi, vai cruzar alinhado na 1. Qual é o POB do Sierra? 0 único. 0 único, ok. Sierra, Golf Sierra. Na 1-7, o Golf Sierra. Golf Sierra, livre decolagem da 1-7, o vento de 300 graus com 2 nós. Com meu Golfito, vou direto e descer. Vou aparecer na fase estimada 0948. Gente, copiar. 35, chama o controle em 1935, tem um novo voo e um ótimo dia. Bom dia, bom trabalho. Controle, muito bom dia, Oscar Golf Serra. Bom dia, Oscar Golf Serra, contato radar, vigilância, Supremo 080, saída Coral. Serra. Controle, o Gabriel com a centena para a modificação de regras para visuais para 1.05, o pouso estimado 0948. Gente, o meu Vitor, plano de silêncio modificado 0848, possível visual nível 1.05, resposta no limite da terminal. Chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 125.45, obrigado. Serra Controle? Afirma. Em condições de contactar o controle Leões, informando o seu estimado para a posição coral aos 08 e o seu nível 080 e retornar de controle notificando-nos da autocoordenação? Vamos tentar. Obrigado. Salvador da Silva, Serra. Siga. Não foi possível não, senhor. Vai ser um pouquinho até de novo. Quem sente? Obrigado. mantenha 080, já conseguimos contato com ele, obrigado. Eu vou ficar subir para uma cantena? Possível. Obrigado. Gelado, Serra. Serra Tango, controle. 14 milhas para Coral, serviço radar. 14 milhas para Conde, serviço radar encerrado. Mantenha 050. Até Conde nesta frequência. Ao passar Conde, chama controle Aracaju na frequência 120.3, Papatango, Eco Serra Tango. Alasca Golf Serra. Golf Serra a 54 milhas de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha uma centena. Chama controle Léo em 120 decimal 1. Graças, senhor, bom dia.